sei penar, se eu só sei descrer, eu só sei pagar pra me convencer. Que eu não sei ganhar, que eu só sei perder, que eu não sei matar, eu só sei morrer. Se eu só sei cantar, se eu só sei dizer, só sei me calar pra me aborrecer. Nessa escuridão quero me acender, quero me atiçar, doa quem doer. Meu violão, meu coração, não fazem mais do que obrigação. Falarem por mim, chorarem por mim, e levarem meu samba à multidão. Pois meu samba que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua. Pois meu samba que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua. Se eu só sei penar, se eu só sei descrer, eu só sei pagar pra me convencer. Se eu não sei ganhar, eu só sei perder, que eu não sei matar, eu só sei morrer. Se eu só sei cantar, se eu só sei dizer, só sei me calar pra me aborrecer. Nessa escuridão quero me acender, quero me atiçar, doa quem doer. Meu violão, meu coração, não fazem mais do que obrigação de falarem por mim, de chorarem por mim, de levarem meu samba à multidão. Pois meu samba que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua. Pois meu samba que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver a rua. Pois meu samba que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver a rua, não pode morrer.